Para o cristão, o matrimónio não é uma simples instituição social e menos ainda um remédio para as fraquezas humanas. É uma autêntica vocação sobrenatural. Sacramento grande em Cristo e na Igreja, como diz São Paulo, e ao mesmo tempo e inseparavelmente contrato que um homem e uma mulher fazem para sempre, pois quer queiramos, quer não, o matrimónio instituído por Jesus Cristo é indissolúvel. Sinal sagrado que santifica. A ação de Jesus que invade a alma dos que se casam e os convidam a segui-lo, transformando toda a vida matrimonial num caminhar divino pela terra. Os casados estão chamados a santificar o seu matrimónio e a santificar-se nessa união. Cometeriam, por isso, um grave erro se edificassem a sua vida espiritual à margem do lar. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço por sustentar, manter e melhorar economicamente a família, as relações com as outras pessoas que constituem a comunidade social, tudo isso são situações humanas e correntes que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. A fé e a esperança hão de manifestar-se na serenidade com que se focam os grandes ou pequenos problemas que surgem em todos os lares, no empenho com que se persevera no cumprimento do dever. A caridade há de encher tudo e levará a partilhar as alegrias e os possíveis dissabores, a saber sorrir, esquecendo-se das preocupações pessoais para atender os outros, a escutar o outro cônjuge ou os filhos, mostrando-lhes que são amados e compreendidos de veras, a passar por alto pequenos atritos sem importância, que o egoísmo poderia transformar em montanhas, a fazer com grande amor os pequenos serviços de que se compõe a convivência diária. Santificar o lar no dia a dia. Criar, com carinho, um autêntico ambiente de família. É disso precisamente que se trata. Para santificar cada um dos dias é necessário exercitar muitas virtudes cristãs. Em primeiro lugar, as teologais. E depois, todas as outras. A prudência, a lealdade, a sinceridade, a humildade, o trabalho, a alegria.